A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Meu nome é Ana Faustino, que o pessoal me chama aí na Silo. Eu sou nascida em Resende e atualmente estou morando em Penedo, que é pertinho aqui da Serrinha. Eu já conheço a Silo desde 2019 e eu já trabalhei como conselheira fiscal. Nessa época eu trabalhava na prefeitura de Itatiaia, então eu não poderia ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive essa participação, esse envolvimento com a Silo. Sou formada em administração pela UF de Volta Redonda e por trabalhar no setor municipal fiz pós em finanças públicas, que me ajudou bastante a desenvolver esse trabalho lá. E depois desse período que eu fiquei entre 2019, 2020, 2021 como no conselho, esse ano eu entrei como coordenadora financeira da Silo, que foi um convite da Cíntia, fiz o processo e aí estou trabalhando junto com essa organização, com essas mulheres que eu adoro. Também faço parte do grupo de mulheres negras aqui de Resende, que é a minha parte mais para o lado do ativismo, também participo de grupos LGBTs aqui da região e estou sempre envolvida aí com alguma atividade social. Nesse sábado passado, eu apresentei a aula de laboratório de práticas, ferramentas de finanças, que foi Excel na prática. Quando eu recebi o convite, as meninas me falaram que era parte de Excel, mas vinculado com finanças, que era a minha área. E o Excel, ele tem essa ferramenta que ajuda bastante no desenvolvimento para trabalhar controle financeiro. Então, quando eu cheguei lá e comecei a conversar com o pessoal, a minha primeira proposta foi perguntar como as pessoas se organizam financeiramente, né? Tanto nas finanças pessoais, como nas associações ou cooperativas que elas trabalham, ou numa empresa. E aí foi bem tranquilo, né? Teve uma rodada de apresentação e já nessa apresentação todo mundo já falou como se organiza. Algumas pessoas não tinham muito afinidade com Excel, outras já tinham já um conhecimento, falava que usava. Teve uma pesquisadora da Silo, que é a Juliana, ela deu exemplo que ela usa o livro Caixa para organizar as finanças pessoais dela. A gente ficou até assim bem impactado com a forma que ela organiza suas coisas, mas ela também não sabia lidar com o Excel. Então foi bem legal porque ela trouxe essa vivência dela do livro Caixa, que como, né, manualmente assim as pessoas ainda não estão usando bastante, mas preferem fazer pelo computador, ela trouxe esse lado do controle dela manual e trocou experiências com quem já utilizava o Excel, né? Foi bem interessante essa parte que ela dividiu com a gente. Passando da parte que a gente, né, se conheceu e cada um falou como se organiza, eu apresentei umas nomenclaturas da administração, né, para as pessoas poderem entender o que é cada coisa, para elas poderem fazer os lançamentos corretos. Então, eu apresentei palavras-chave como entrada, saída, despesa, custo fixo, custo variável, receita. Todas essas palavras eu pude desenvolver com todo mundo. Eu expliquei cada uma delas. A parte de capital de giro, de lucro, de reserva de fundo também falei da importância de cada uma, para você poder, na hora que for fazer o controle, saber aonde você vai colocar cada valor e ficar mais claro no seu controle financeiro. Depois que eu passei da parte desses conceitos, eu expliquei o que era controle financeiro, que a gente pode resumir que é uma forma de organizar as finanças pessoais ou empresariais, e a forma de gerir as despesas particulares da empresa. Entendendo o que é o controle financeiro, eu apresentei as ferramentas financeiras, que no dia a gente trabalhou com três, que era o livro Caixa, que a Juliana já tinha dado esse exemplo para gente, as planilhas de Excel e o aplicativo de controle financeiro para celular ou para computador, né? Que é uma coisa mais nova assim, que nem todo mundo tinha conhecimento. Eu conhecia um modelo desses aplicativos, já tentei usar com as minhas finanças pessoais e aí eu apresentei para eles também. A primeira que eu demonstrei para o pessoal foi o livro Caixa. Expliquei para que serve, que o livro Caixa ele serve para registrar todos os recebimentos e pagamentos em determinado período. E você vai fazendo isso manualmente. Você pode comprar o livro caixa numa papelaria, e numerar todas as folhas para você ter um controle e ninguém poder burlar nenhum controle seu. E é bom fazer diariamente. Você pode escolher fazer mensal ou anual, mas diariamente, todas as entradas e saídas que você tiver de recebimento, principalmente em dinheiro, você vai anotando no livro caixa. E aí, no final, você faz o saldo com o que você tinha anteriormente, com todas as despesas e entradas que você teve no dia, para ter o saldo do dia no final do seu trabalho. Apresentei um modelo, né, de preenchimento, coloquei uma foto com uma página do livro caixa, onde você coloca a data, o histórico do produto que você vendeu, que aí você pode colocar, se for lá, um pão que você vendeu, ou a nota fiscal, você escrever o número da nota, o valor, e fazer no final a conta de entrada e saída. Depois que eu mostrei esse exemplo do livro caixa, apresentei também uma planilha do Excel do livro caixa que você pode fazer. E todas as planilhas que eu apresentava, eu coloquei um link também do Excel no Drive, porque a gente também pôde trabalhar durante a aula, né? Durante a aula a gente fez alguns exemplos e eu demonstrei como calcula alguns valores, que mais para frente eu vou explicar melhor. Mas nessa parte do livro caixa foi uma apresentação muito parecida com a manual, só que eu coloquei ela no Excel, que você pode fazer no Excel, não precisa comprar uma caderneta daquela. Passando pelo livro caixa, aí eu fui para o fluxo de caixa, que é uma ferramenta para manter o controle também das suas finanças e empresas, permitindo gerenciar as movimentações e possibilitando planejamentos mais estratégicos, porque o fluxo de caixa ele te dá uma visão mais ampla das suas entradas e saídas, porque ele mostra mensalmente o que você teve de gastos, de despesas, de entradas, mais claro, né? Aí coloquei um exemplo do fluxo de caixa, que também é uma planilha do Excel, coloquei o link. Coloquei os gastos fixos, como energia, internet, gás, água, que é o que as pessoas sempre vão ter, independente da produção. E os gastos variáveis, coloquei como frete, estoque, material que usou para determinado produto e as vendas, que foi a receita daquele mês. E coloquei também o lucro líquido, que você vê o quanto você lucrou naquele mês com as vendas e as despesas que você teve na sua empresa. Uma coisa que as pessoas confundem é o livro caixa com o fluxo de caixa, porque eles são parecidos na forma de você lançar, mas na forma de visualizar ele fica um pouco diferente, né? Aí eu fiz uma apresentação sobre a diferença dos dois, onde eu coloquei que o fluxo de caixa ele mostra todas as movimentações financeiras do mês, e o livro caixa você irá anotar todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa. E um complementa o outro. Se você já tem a prática de usar o livro caixa, para preencher o fluxo é muito mais fácil, né? Porque ele também você, no fluxo você pode consolidar. No livro você coloca os gastos, por exemplo, com materiais. Você vai colocar um por um ali no livro caixa. No fluxo de caixa você coloca ele numa rubrica só. Material, aí você coloca o valor total. Ele é um complemento ao outro. O livro fica mais específico do que você gastou. Você consegue rastrear melhor o que você teve de entrada e saída. Mas no fluxo você tem uma visão mais panorâmica de como está a vida financeira, né? Depois dele, eu expliquei um pouquinho da importância de você trabalhar com planilhas, né? Quando você já coloca as fórmulas, você ganha mais tempo para poder trabalhar e é mais precisa, né? Porque às vezes a gente faz muitas contas na calculadora e pode levar ao erro, né? Então, eu expliquei um pouquinho sobre a importância de você praticar e usar mais a planilha de Excel por essa precisão e ganhar mais tempo, né? Ser mais acessível, até poder mostrar para outras pessoas. Aí eu fiz uma apresentação de como criar uma tabela, porque eu vi que tinha gente que realmente não sabia nem o que era linha, coluna, uma célula. Então eu fiz uma tabela apresentando o que era coluna, o que era célula, o que era linha, porque não adianta você só falar para a pessoa fazer uma tabela, sendo que ela não sabe nem por onde começar. Então, ali também eu mandei essas planilhas para todo mundo praticar depois, com as indicações de onde começar cada preenchimento. Fiz também as fórmulas básicas, mostrei a fórmula de soma, fórmula de multiplicação, fórmula de divisão e média, e peguei a planilha de exemplo, uma de controle de vendas. E durante a aula a gente foi preenchendo e fazendo os cálculos, e aí veio muitas perguntas também de como fazer esses cálculos, mas já estava tudo demonstrado na própria apresentação. Mas aí a gente foi manipulando essa planilha e o pessoal foi tirando dúvida ali em tempo real mesmo. Foi bem legal assim essa prática no meio da aula. E por último, eu mostrei os aplicativos de controle financeiro. Como eu não tenho muita prática em usar aplicativo, eu indiquei alguns. Eu coloquei alguns modelos que eu achei na internet de pessoas que já utilizam o aplicativo. Falei dessa importância que o aplicativo ele já gera o relatório pronto. A visualização dele também é muito mais prática. Você entende melhor o que que está acontecendo ali no seu fluxo de caixa. Te dá várias dicas também de como, onde você pode gastar menos ou mais, onde você deve investir. Tem bastante funções assim no, nos aplicativos, né? Depois eu cheguei numa parte que foi assim, a parte foi um pouquinho mais complexa. Eu, antes de fazer a minha apresentação, eu escutei um pouco da aula do ano passado e vi que tinha umas perguntas e umas dúvidas sobre precificação e trouxe isso também para a aula desse ano. Só que eu coloquei um modelo, um exemplo, né, de precificação bem resumido. Avisei o pessoal, né, falei assim, isso aqui é um modelo bem resumido do que precificação, porque é um assunto mais complexo. Eu dei um exemplo sobre como precificar. No caso do dia, eu coloquei lá que, por exemplo, Maria vende doces caseiros. Cada doce custa R$ 2 e a embalagem é 20 centavos. Então, ela teve um gasto total de 2,20. É para você calcular o preço, né, o custo que você teve para fazer. Mas para você colocar o preço de venda, você tem que colocar uma margem em cima sobre a venda. E aí, no exemplo, a gente tinha colocado 30% sobre a venda e fazendo os cálculos, que é uma conta também básica, que é o gasto total dividido pelo a porcentagem sobre a venda, vezes 100. E aí deu R$ 3,14. Isso é uma forma muito básica de você entender como precificar. E aí veio as perguntas, né? Foi a parte da aula que teve muitas perguntas. Ah, aí teve a Rosângela, por exemplo, ela perguntou: como que eu vou calcular quanto eu gasto de gás para fazer um bolo? Ela não vai poder colocar o valor total do botijão de gás para fazer um bolo, porque a gente sabe que não é isso. Mas o valor do gás também tem que entrar no custo de produção desse bolo. Então, aí eu estava explicando para ela, para fazer precificação, você tem que pegar um período, né? Vamos supor, 6 meses, fazer um estudo de quanto ela gasta de produção total para fazer um produto e fazer a média. Tudo é calculado com média. Então, como a gente ficou com esses questionamentos, foram surgindo várias perguntas. Muitas pessoas falaram assim: ah, às vezes a gente também coloca um preço que está igual ao mercado, mas assim, a sua realidade também não é a realidade de outra pessoa. Você não sabe quanto que a outra pessoa está gastando de produção e você vai colocar o valor do seu produto igual, porque o produto é o mesmo que vocês estão vendendo. E aí foi a parte que todo mundo começou a trocar, né? Muita gente tem dificuldade também de precificar a própria mão de obra. E aí eu fiquei com esse compromisso de passar para eles um material só de precificação, que vai ser nesse encontro agora no próximo sábado. Eu vou levar esse material para aula e enviar para quem não tiver lá, né? Que aí foi a parte que a gente conversou bastante e viu a necessidade de falar mais sobre isso, né? Passando na parte da precificação, eu passei o lucro, né? Porque depois de tudo isso que você faz, como você vai calcular o lucro? Também é uma fórmula super simples, que é o lucro líquido que eu passei para eles. Você vai pegar a receita total menos o custo total. E o que que é a receita total? São todas as entradas e o custo total é o custo fixo mais o custo variável, que são as suas despesas. Mostrei também para eles como aplicar isso na fórmula. peguei um exemplo que já era das planilhas que a gente tinha trabalhado, então ficou mais fácil para fazer. Todo mundo fez junto, né? E a gente chegou no lucro líquido e todo mundo entendeu. Tudo com valores assim, mais arredondados para ficar mais claro. Mas que muita gente falou assim, ah, eu não sabia que calculava assim. E também levantou muitas perguntas. E depois disso, eu falei um pouquinho sobre prestação de contas. Que mesmo que não seja obrigatório, porque não é recurso público que eles estão usando, mas como algumas pessoas trabalham em associações, em cooperativas, elas têm esse compromisso de passar para os outros participantes, né? A parte de prestar as contas, o que está fazendo. Então, para prestar conta, ela tem que entender todo esse processo que a gente já conversou desde o início. Está tudo organizado, a importância de guardar todos os documentos para você prestar contas com maior seriedade, né? E foi isso a aula, assim, do que a gente conversou. Ela durou um pouco mais, porque a gente ficou conversando bastante coisas durante, igual eu falei, nessa parte de precificação. Foi uma parte que a gente trocou muito, né? Várias pessoas quiseram falar das suas experiências, então foi muito proveitoso esse momento. Mas ficou muito claro e também podemos voltar nas partes das planilhas, onde algumas pessoas pediram para mostrar como calcula e colocaram mais exemplos para a gente praticar nas fórmulas. Ah, e depois da prestação de contas, eu abri um espaço para dúvidas, mas como a gente já tirou todas as dúvidas durante o processo da aula, nem foi necessário estender mais, né, sobre isso. E aí, deixei meu contato, agradeço a todo mundo que estava lá participando. Para mim foi bem gratificante. Eu achei que muita gente já entendia sobre isso, mas assim, é uma parte que todo mundo tem uma dificuldade, porque ninguém quer mexer com as finanças, né? Porque é uma parte muito burocrática, dependendo do tamanho do seu negócio ou de como é conduzido, as pessoas ficam com receio, mas depois de entender, isso faz toda a diferença, né, para você visualizar o objetivo do que você quer. Então, eu agradeço muito pelo convite de ter participado dessa aula do Caipira e ficar mais próxima das pessoas do Caipira Tech Lab. E deixei meu contato disponível para todo mundo. Entrei no grupo do Telegram. Tem meu e-mail, meu telefone disponível para quem quiser tirar algumas outras dúvidas que ficaram pendentes. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.